Olá, boas senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Como vocês podem perceber, hoje a minha voz está muito mais nítida, porque a gente aperfeiçoou nossos equipamentos particulares, vamos dizer assim. De agora pra frente você pode me ouvir com mais qualidade, com mais requinte. Antigamente não, até o último programa eu usava um radinho do Paraguai, desses MP4, MP3, né? Aí ele era bom até, mas eu tinha, pra ficar bom eu tinha que jogar pro computador e editar e colocar equalizadores e compressores pra tentar simular um microfone bom como esse que eu tô falando agora. O programa hoje tem algumas vinhetas novas que eu posso apresentar logo agora pra vocês. Uma delas é essa. Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a Lixeirinha. Hoje lembrei de você. E a outra é essa. Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Então a gente começou bem o ano, né? Várias novidades no programa, várias coisinhas novas aí. O programa de hoje tá bem legal. Eu resolvi separar aqui umas coisas, porque a semana passada a gente tocou no estúdio Trama, né? Na TV Trama. A minha banda, uma das minhas bandas, né? O Cassino Monterrey. E foi bem legal, foi uma experiência muito boa pra banda. Então eu ripei alguns áudios da gente tocando lá. E hoje a gente vai ouvir aqui no programa, pra vocês terem uma ideia de como foi. E se quiserem olhar os vídeos, é só procurar lá no YouTube por Cassino Monterrey. Provavelmente vai aparecer os vídeos ali. A gente vai deixar isso pro segundo, pro terceiro bloco, porque agora, aproveitando essa panelinha, vamos dizer assim, no bom sentido, é que, por exemplo, o Binho, que toca com a gente no Cassino Monterrey, tem outra banda, que é o Cosmo Shock, tem outras bandas, outros projetos também, assim como todos nós, né? Tem que ter, né? Não pode ter uma coisa só, porque ainda mais em São Paulo a gente é atropelado, né? Se a gente depender de uma coisa só. Essa policéia psicodélica que é São Paulo. Então, o Binho tem uma banda chamada Cosmo Shock, que também tocou no TV Trama, mas o que a gente vai ouvir aqui é os sons que eles disponibilizaram no site da Trama. Mas o Binho toca guitarra, né, no Cosmo Shock. Aliás, é legal prestar atenção no trabalho de guitarra do Binho, que é um músico sensacional, empenhado, e é sempre bom tocar com ele. Então ele toca guitarra, né, no Cosmo Shock, mas no Cassino Monterrey ele toca baixo. E só que a gente abre o programa com uma música nova de uma outra banda, também da panelinha, né, vamos dizer assim. E o Binho também toca nessa banda, toca guitarra. E o Gustavo Berber, que é o baterista do Cassino Monterrey, também toca nessa banda, o Churrasco Elétrico. A gente já fez um especialzinho do Churrasco Elétrico aqui no programa, mas a música que a gente vai ouvir hoje é uma música nova, é um novo trabalho deles, Chamado A Melhor Companhia da Cidade. Tá certo? Então vamos começar o programa mesmo ouvindo Churrasco Elétrico e a música A Melhor Companhia da Cidade. Daqui a pouco eu volto falando do Cosmo Shock, Cassino Monterrey e outras viagens. Lixeirinha! Da cidade, eu vou. boas, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM. Eu sou o Tuizo. A gente ouviu A Melhor Companhia da Cidade com a banda Churrasco Elétrico, banda de uns figuraças aí. E assim como anunciado no começo do programa, agora a gente vai fazer um especialzinho do Cosmo Shock, banda que eu falei a respeito também no começo do programa. Se você perdeu, ouve domingo, que o programa é reprisa às 4 horas da tarde. Eu não vou ficar repetindo. Vamos de Cosmo Shock. Não saia daí. Aqui você ouve todas as músicas. Automático, sem que quase ninguém dá tempo de começar. Seu passo meio alucinado, sob luzes estroboscópicas, suas pernas servem para dançar. Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lixeirinha, look out.